Muito bom dia. É bom ouvir esse som do futuro da igreja, não é? Esse som revela que essa igreja tem futuro. Obrigado por aqueles que em casa estão trabalhando pelo futuro dessa igreja. Muito bem, irmãos. Gusto verte. Good to see you, my man. Irmãos, nós estamos aqui muito felizes, claros. Vir a Danbury é sempre uma alegria. Estar aqui é sempre um privilégio, uma alegria, um prazer. E especialmente numa ocasião como essa, quando nós estamos trazendo boas novas, amém? Eu sei que é difícil para a igreja, afinal de contas, depois de termos um pastor conosco por 10 anos, a igreja assume o formato desse pastor. Mas Salomão nos diz claramente no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que há tempo para tudo. Há tempo de vir e tempo de ir, não é? Há tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. E para alegria nossa, o pastor Luiz Henrique estará sendo útil numa outra área da nossa conferência, onde os trabalhos dele são necessários. E para nossa alegria, Danbury não será deixada sozinha, não será esquecida. A conferência cumpriu o que prometeu, que iria providenciar uma substituição imediata. E eu quero lembrar que, oficialmente, o pastor dessa igreja, o atual pastor, estará assumindo oficialmente dia 1º de outubro. Mas, por circunstâncias, nós não teríamos como apresentá-lo senão hoje. Então, nós vamos apresentá-lo hoje. Ele vai terminar de fazer o que precisa fazer para estar aqui. O certo seria estar apresentando-o aqui no dia, no primeiro sábado de outubro, mas eu estarei no Brasil fazendo uma semana de oração. E logo em seguida eu irei para o norte do Brasil. A semana de oração será na cidade de Aracaju, em Sergipe. Depois dali vamos para Boa Vista, em Roraima. Vamos para Manaus, Manaus, Boa Vista, fazer um evangelismo. E estaremos retornando então só no final do mês, o que quer dizer que não poderíamos fazê-lo em outubro. Mas o importante é que o pastor Paulo está aqui e a sua esposa Edna também. Eu queria convidar a Edna para estar aqui à frente, se possível. Essa igreja está acostumada a ter um pastor fazendo parceria com a esposa, ou a esposa fazendo time com ele no ministério. E pela graça de Deus, nós estamos recebendo um outro pastor que tem a mesma característica nesse sentido. Ou seja, ele e sua esposa formam um time. E o pastor Paulo e a Edna já têm os filhos crescidos e estão em lua de mel novamente. E eles têm o costume de atender a igreja juntos. E, irmãos, um processo de escolha de um pastor não é tarefa fácil, porque tem que se levar em conta muitos aspectos do pastor em si, da igreja, algumas características que precisam ser atendidas e levadas em conta se a gente não quiser ter problemas. E, por isso, o comitê executivo da nossa conferência esteve analisando, estudando a administração em primeiro lugar, depois com o comitê, alguns nomes, e desses nomes, alguns encaixam de um lado, mas falta o encaixe do outro lado, outros encaixam do outro lado, mas falta o encaixe do primeiro lado, e botando na balança vários prós, vários contras, várias características, vários motivos, enfim, pastor Paulo foi o homem que o comitê executivo unanimemente entendeu ser a pessoa que essa igreja deveria ter como seu pastor. E eu creio, irmãos, que um homem pode errar facilmente. Eu creio que dois podem errar, mas quando você está num grupo de mais de 20 que unanimemente tomam uma decisão, eu costumo acreditar, Deus está trabalhando. Porque é meio complicado você conseguir fazer 20 pessoas errarem na mesma hora, ao mesmo tempo. Agora entendo, queridos. Pastor Paulo não está chegando aqui juntamente com a Edna para substituir o pastor Luiz Henrique e a Gilda. Isso é impossível. Eles estão aqui para dar continuidade ao trabalho do pastor Luiz Henrique e da Gilda, porque pastor Luiz Henrique e Gilda são insubstituíveis, porque eles são únicos. Não existe ninguém no planeta como eles, ninguém que possui suas exatas características. O nosso Deus é muito, muito sábio para errar e muito poderoso, muito capaz para precisar duplicar. Deus não duplica. Ele faz cada folha. Se você visitar a selva amazônica, você não conseguirá encontrar duas folhas de árvores iguais. E se você quiser visitar o resto do planeta com uma folha na mão comparando, você nunca vai encontrar outra igual. Nosso Deus não clona nada. Ele é tremendo. E o pastor Paulo tem características distintas, diferentes do pastor Luiz Henrique e vice-versa. A Edna tem características distintas da Gilda e vice-versa. Portanto, resista à tentação da comparação. Não compare, porque você não estará fazendo justiça. Entenda que pastor Paulo está aqui mandado por Deus. Pastor Paulo trabalhou no Brasil, trabalhou aqui na América em vários lugares, Flórida, trabalhou no Arizona, trabalhou em Ohio, e particularmente eu tive o privilégio de conversar com líderes com quem ele trabalhou no Brasil e em cada conferência aqui na América. E eu fiquei surpreso, quase estupefato, pelo que eu ouvi de cada um desses líderes. Tanta coisa boa que eu cheguei a pensar que o pastor Paulo tinha subornado esse pessoal. Mas, como ele seguramente não sabia que eu ia chamá-los, eu tenho certeza que ele não o fez. Mas, de fato, eu vi muita coisa boa de cada um desses líderes, muita coisa boa. E por último, agora o pastor Paulo está em Ohio, e pela graça de Deus, naquela conferência, ele é o líder absoluto, o seu distrito é o líder absoluto em batismos, na conferência. Pastor Paulo tem uma característica: humildade, consagração, visitador, ele é, plantador de igrejas, e algumas outras mais que eu vou deixar que os senhores descubram na medida em que interagem com ele. E, de fato, nós precisamos de um pastor com essas características. Um homem de Deus. Um homem que desaparece no processo para que Cristo apareça. Um homem que faça o papel do prego, no qual o quadro de Jesus é de pendurado. Pastor Paulo tem essas características. Sua esposa, de igual maneira. E eu apreciaria se nós todos pudéssemos continuar, que eu sei que os senhores já estão fazendo isso, continuar orando pelo pastor dessa igreja. Sigamos orando pelo pastor Luiz Henrique, que vai cumprir a sua missão lá na área da área da Grande Boston, e oremos pelo pastor que agora vem continuar levando avante esse maravilhoso barco chamado Igreja de Danbury, junto conosco. Quero agradecer a liderança dessa igreja e a essa igreja pelo apoio dado ao pastor Luiz Henrique durante esses 10 anos aqui, e gostaria de contar com vosso apoio no ministério do pastor Paulo. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus tem grandes vitórias reservadas para nós. Se nós, como igreja, entendermos que a missão é nossa, e cada um de nós fizer a sua parte, tenham certeza, logo, logo, nós teremos que procurar um templo maior ou abrir outras igrejas aqui em Danbury. Lá em Brockton, definitivamente, nós compramos um terreno atrás, porque agora em Brockton nossa ideia é demolir a parede dos fundos e empurrar a igreja. Ela vai ter que esticar para trás, porque ela está muito bem localizada para a gente procurar outro lugar. E a igreja já não cabe mais ninguém lá. E esse é um bom problema, e eu tenho certeza que esse bom problema logo, logo estará sendo um problema aqui em Danbury, pela graça de Deus. E sem mais delongas, como dizem os americanos, without further ado, eu vou passar a palavra para o pastor Paulo, que eu sei que os senhores estão ansiosos para ouvi-lo. Que Deus, portanto, abençoe. Igreja de Danbury, a conferência me autoriza a dizer aos senhores, este é o vosso pastor. Pastor Paulo Edna, a conferência me deu o privilégio e autorização de dizer aos senhores, essa é a vossa igreja. Que Deus os abençoe. Que Deus continue abençoando ricamente o ministério de ambos. Nós vamos agora ouvir uma música especial e em seguida o pastor Paulo irá ser o emissário de Deus para nós nessa manhã. Deus, Ele é um Deus de milagre. E os milagres não têm explicação. Eles são aceitos. Hoje vocês estão aqui na igreja, você é um milagre. Nós iremos cantar um hino que fala um milagre, Senhor. Que esse seja um milagre para a nossa vida e que nós possamos pregar o Evangelho aonde formos chamados. Não consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, com amor. Eu só queria fazer uma ressalva a mais. Eu tenho a alegria de ter comigo nessa manhã também a minha querida esposa, que está ali ao lado da Zezé e da Edna. Eu acho que todos já a conhecem, mas para quem não conhece, é essa menina bonita ali. Muito obrigado. Feliz sábado, irmãos. Como é que vocês estão? Amém. Eu também estou feliz, para dizer a verdade, por estar chegando aqui para ficar com vocês. E, claro, quero pedir de novo, o pastor Marcos já mencionou, que orem em nosso favor. Quero agradecer ao pastor Marcos, porque eu me sinto como se estivesse no Brasil, inteiro ministerial. Fazia tempo que eu não tinha essa sensação, porque aqui o sistema às vezes é diferente. Eu sempre havia estado embaixo sobre uma coordenação hispana, mas não funcionava como no Brasil. Era bom, mas lá a gente tinha o ministerial. E essa conferência tem uma característica diferente, é ter um representante então brasileiro aí, não é? Para cuidar da ala brasileira. Amém? Louvado seja Deus. Nós passamos por alguns lugares em São Paulo. Tem alguém de São Paulo aqui? Oh, muito interessante. Talvez não seja da mesma área, mas eu nasci na Zona Norte, num bairro que chama Bairro do Limão. Não sei se eu sou azedo, mas nasci no Bairro do Limão. E depois a gente ficou ali pela Zona Leste, trabalhando ali, não é? Ferraz e Vasconcelos. Zona Leste, tem alguém? De Ferraz? Uau! E depois Guaianazes, um pouquinho mais para cá. Depois um pouco mais para cá, Cidade Patriarca. Aí de repente mudei de lado, Vila Medeiros. Aí estive ali por Vila Medeiros. E aí então fomos para a Flórida ali, Sarasota, Arizona, Ohio, Cincinnati, Columbus. Estamos chegando por aqui. Estava olhando a igreja e, claro, vocês já sabem, vocês são abençoados. Eu tenho passado, desde que eu cheguei, a gente sempre tem alugado igrejas, como a gente fala, rentado igrejas. E sempre a gente se depara com limitações. Quando a gente aluga, por exemplo, nesse lugar onde eu estava, a gente não podia ter o culto de quarta-feira. Tá bom, a gente fazia de quinta ou de sexta-feira o culto de oração. Domingo, normalmente, eles usavam também. E em alguns momentos o pastor da igreja me ligava dizendo: olha, esse sábado inteirinho vocês não vão poder usar, vamos ter um casamento, vamos ter... E a gente tinha que se ajeitar, ou ir para um parque, ou cancelar, e às vezes coincidia de ter um programa em outro lugar. Depois, quando a gente abriu uma segunda igreja em Columbus, ficou melhor, porque quando fechava essa, ia todo mundo para outra igreja. Mas é um privilégio, é uma bênção ter um templo. E vocês, claro, são uma luz aqui em Danbury, e Deus tem um plano maravilhoso para vocês, para nós aqui nesse lugar. Parabéns. Eu quero ler um pouquinho a Bíblia, que eu creio que o tempo já passou, não é? Avançou. Eu perguntei para o irmão se que hora termina aqui, porque ele disse: olha, começa às 9 igual no Brasil. Eu disse: que maravilha, 9 igual no Brasil, então também deve terminar às 11:30 igual no Brasil. Eles, bom, às vezes alguns passam um pouquinho. E uma vez eu escutei uma história dizendo que havia uma igreja que tinha o pregador tinha uma plataforma, ele sozinho ficava aqui, todos estão me acompanhando aqui, mas o pregador ficava só, ele ficava num espaço assim meio arredondado, não é? Então, quando dava 11:30 horário lá, se ele continuasse pregando, ele continuava, mas alguém apertava um botão e a plataforma baixava, então ele desaparecia ali. Espero que não, nada parecido aqui, não é? Mas eu quero convidar vocês para que abram suas Bíblias em 2 Epístola de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1. Eu tenho uma dificuldade aqui, porque o irmão Hanilton e o pastor vão ter que me escutar duas vezes. Podia o pastor e o irmão Hanilton pregar agora, né? Para eu descansar um pouquinho, né? Segunda de Pedro, e as nossas esposas, não é? Tem que escutar de novo, não é? Segunda de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1. Versículo 1. A Bíblia nos fala: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que vossos pais, ou que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Versículo 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem a arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os quais que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Irmãos, eu penso que com essa leitura, quem sabe já poderíamos cantar o hino final, orar e sair. Porque o apóstolo Pedro, ele faz aqui uma descrição, ele comenta algumas coisas que não são familiares. Por exemplo, no princípio ele começa falando: alguns olharão para você e dirão, você tem a sua fé baseada em um evento que até agora não se cumpriu e existe uma remota possibilidade que vai se cumprir. A sua fé está baseada num fenômeno antifísico. Por que antifísico? Porque alguém voltando do céu, nas nuvens, é algo que nunca foi observado, nunca ninguém viu. Não é um fenômeno natural, é um fenômeno antinatural, antifísico. Portanto, alguns, quem sabe, olham para nós e pensam no que creem vocês. Eu acho que vocês estão equivocados. Recentemente eu li um artigo de um líder, e não vou dizer quem é, mas você, quem sabe, vai identificar, um líder mundial da igreja, dizendo que a interpretação bíblica, em geral, dos cristãos está um tanto equivocada, que essa história de Adão e Eva não é exatamente assim. Um líder mundial da igreja atual, estimado, adorado, fez essa declaração. Vocês já sabem de quem estou falando, não é? Quem sabe, entre os seus amigos, na sua comunidade, alguns olham para você e dizem, mas esse parece até um alienígena, tem uns conceitos diferentes do nosso, que não se encaixa com os nossos conceitos. E é difícil para nós, seres humanos, às vezes, sermos assim, segregados, ou quando você chega e está uma rodinha, quem sabe rodinha dos escarnecedores, e você percebe que estão comentando alguma coisa sobre a sua pessoa. Ninguém gosta de ser segregado, ou gosta de ser zombado. E alguns, quem sabe, zombam da nossa fé, da nossa maneira de viver, de vestir, de comer, eu não sei. Uma vez eu escutei uma história de um homem que vinha sendo zombado durante muito tempo. Esse homem, ele teve um derrame, um AVC, como dizem. Eu trabalhei 11 anos no Hospital das Clínicas em São Paulo. Eu não fui enfermeiro, minha esposa é enfermeira, mas eu trabalhei no serviço social. E trabalhei no pronto-socorro. Vi coisas assim, terríveis ali. Enquanto fazia teologia, eu trabalhei muito tempo. Comportei um pouco, mas trabalhei no Hospital das Clínicas. E lá vi muitas pessoas com várias doenças, derrames, não é? Que hoje um monte de gente acaba tendo derrame, tem que cuidar, não é? Pressão alta, essa coisa assim. E esse homem, ele teve um derrame, ele ficou com sequela de um lado do corpo. E então, para andar, ele arrastava, né? Ele arrastava um lado do corpo assim. E ele ainda trabalhava, porque ele conseguiu um trabalho mesmo com sequelas, ele continuava trabalhando, saía todos os dias de manhã, cedinho da casa dele, ia para o trabalho. Mas no caminho para o trabalho, ele tinha que passar em frente a uma barbearia. E o barbeiro, um indivíduo terrível, zombador. Todas as vezes que esse homem, com sequelas, né, com sua dificuldade, passava ali, ele fazia um comentário depreciativo do senhor. E os que estavam ali esperando para cortar o cabelo, às vezes davam risada, outros ficavam sérios. E cada dia, quando passava esse senhor em frente à barbearia, esse barbeiro fazia um comentário e dizia, olha, não sei por que esse cidadão, olha, com tanta dificuldade, por que não fica em casa e vai se arrastando, perigoso que venha um carro e o atropele, e sempre fazendo um comentário, e as pessoas olhavam para ele, e ele passando ali, escutava o comentário, ficava um pouco sem jeito, meio constrangido, e meses e anos sempre a mesma coisa. E ele começou a se enfermar psicologicamente agora, não só fisicamente, mas psicologicamente. Começou a nutrir um sentimento de revolta, de ódio em relação ao barbeiro. E ele pensava consigo, um dia ele me paga, sabe, não é? Um dia ele me paga, ele vai ver, um dia ele me paga. E ele resolveu comprar uma arma e falou consigo mesmo, se eu vou passar lá, se de novo ele zombar de mim, ele vai ver. E ele nesse dia saiu armado, passou em frente à barbearia, o barbeiro zombou dele, sacou o revólver, atirou no barbeiro, infelizmente. Não aguentou a zombaria, o barbeiro morreu. E depois o advogado de defesa lutou, trabalhou no caso dele. A gente não entende muito a justiça humana, não é? Como é que funciona, às vezes. E ele conseguiu ser absolvido e não foi condenado, porque o advogado alegou que ele foi levado à loucura por zombaria. Saiu fora de si, perdeu o juízo porque foi durante muito tempo zombado e não foi preso. Mas o fato é que ninguém gosta de ser zombado. Eu não sei como você se sente quando você se vê discriminado pelo que você crê, mas não é fácil. Mas o apóstolo Pedro declara que nos últimos dias, essa é a característica dos nossos dias. As pessoas, quem sabe, indiretamente ou diretamente, te criticando em relação à sua fé. Mas interessante é que o apóstolo lembra o que aconteceu nos dias de quem? De Noé. Imaginem Noé recebendo a incumbência como você recebeu de Deus e eu recebi. Temos que aqui evangelizar, levar a mensagem de uma forma ou outra à cidade de Denbury. Porque o tempo, são tempos finais, estamos no fim do tempo do fim. E Noé agora começa então, além de pregar, a trabalhar construindo a arca. E eu digo que a igreja é uma arca, não é? Ele começa a trabalhar ali, envolve a sua família, graças a Deus. E quem sabe de vez em quando passa um e diz, olha aí está o velhinho louco. Nunca se ouviu falar de chuva, verdade? Nunca. A Bíblia abre aqui, oh, perdão, a Bíblia fala que de vez em quando, então vinha, diariamente vinha aqui uma neblina, alguma coisa assim, regava a terra, não é? Mas chuva torrencial, tempestade, storm, nunca. E as pessoas começam a olhar para Noé e dizem, esse aí perdeu o juízo de tanto ler a Bíblia. Uma vez encontrei com um cidadão que disse, olha, o livro do Apocalipse eu não leio porque eu soube de um que leu e ficou louco. Não dá para entender, então é melhor não ler, porque você pode ficar meio variado, avariado, não é? Então Noé ali no seu trabalho, não é? Seu trabalho árduo, trabalhando, pregando, trabalhando durante quanto tempo? Quase 120 anos. Eu não sei quanto tempo você é adventista. Creio que não tem ninguém há 120 anos aqui adventista. Não tem, acho que não, não é? Mas não é fácil, o tempo vai passando, não é? Parece que às vezes o primeiro amor vai esfriando um pouquinho, não é? E o tempo, às vezes, ele causa um prejuízo, às vezes. Mas o primeiro amor nunca deve, não é o tema de hoje, mas o primeiro amor nunca deve passar. A gente tem que estar sempre no ritmo, no entusiasmo do primeiro amor. E continuando aqui, então o apóstolo Pedro conclui, veio o dilúvio, os que estavam preparados entraram, os que aceitaram o convite entraram, os que não aceitaram, não entraram. Interessante que o apóstolo fala, os céus e a terra passarão. Eu estava pensando outro dia, há 150 anos atrás, não sei, de vez em quando eles colocam a pessoa mais idosa ou do mundo ou de uma certa região. Eu não sei quantos anos tem a pessoa mais idosa atualmente no mundo. Quem sabe 130, não sei. Quanto? Alguém falou alguma coisa? 126. 126 tem a pessoa mais idosa, segundo o irmão ali. Mas então, há 150 anos atrás, os que estavam aqui, não existe nenhum dos que estavam aqui andando pelas ruas, ou aqui ou dos Estados Unidos, do Brasil, ou qualquer outro país. Esperamos que Cristo venha em breve. Mas se demora um tempinho mais, quem vai estar aqui andando por essas ruas? Quem de nós? Verdade? Quem de nós? Eu quero dizer uma coisa, irmãos. A nossa fé não pode estar baseada no evento volta de Jesus, mas sim na pessoa de Jesus. Amém? Porque se ele demora um pouquinho mais ou não, e nós devemos entender que nos planos de Deus, ele virá no tempo exato, no melhor tempo. Assim comentou o pastor Marcos, eu concordo também. No tempo de Deus, ele virá. Mas se ele demora um pouco mais, não importa. Nós devemos estar unidos, apegados ao Senhor e a nossa fé baseada na pessoa de Jesus. Quer venha logo ou quer demore um pouco mais. Nós cremos que ele virá logo. E, E oramos para que ele venha ainda na nossa geração, não é verdade? Queremos ver Jesus voltando com poder e grande glória nas nuvens. E queremos ser transformados num abrir e piscar de olhos. Ter uma natureza incorruptível, deixar essa natureza de dores, de problemas, e ter uma natureza que não mais terá esse tipo de problemas. Agora, o apóstolo diz, se tudo isso vai acontecer, se todas essas coisas vão suceder, que tipo de pessoas, ou que tipo de pessoa devo ser? Versículo 11, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se desfarão. A questão é, se nós cremos na vinda do Senhor Jesus Cristo, se nós cremos que uma nova ordem de coisas vão ser ou vai ser estabelecida nesse lugar, que tipo de pessoas nós devemos ser hoje, 2014? Em outras palavras, falando para mim mesmo, se eu creio que o novo céu, a nova terra ocorrerá, se eu creio que em breve eu estarei em um lugar maravilhoso, que tipo de pessoa eu, Paulo Sérgio, devo ser? Que tipo de funcionário eu devo ser no meu trabalho? Que tipo de aluno eu devo ser na minha escola? Que tipo de esposo eu devo ser no meu lar, se eu creio que Jesus vai voltar? Que tipo de pai? Que tipo de filho? Que tipo de irmão? Eu escutei uma vez, um pastor pediu num congresso jovem, para que os jovens escrevessem uma carta para Jesus, como quem estivesse aguardando a volta de Jesus. E vários jovens escreveram várias mensagens, várias cartas, como que estivesse escrevendo para Jesus. Em uma das cartas, uma jovem escreveu o seguinte: querido Jesus, eu sei que os últimos preparativos para a grande festa, para a grande bodas, já estão sendo efetuados, os últimos preparativos. E prezados irmãos, eu creio nisso também, os últimos preparativos para a grande festa no céu estão sendo efetuados. Só falta um pouquinho. Que tipo de pessoas, ou que tipo de pessoa devo ser, se só falta um pouquinho para a vinda do Senhor Jesus Cristo? Que tipo de atitudes eu devo ter aqui nessa cidade para ajudar outras pessoas, se falta pouquinho para Jesus voltar? É a pergunta que eu creio que Deus tem para mim e tem para você. Nós aguardamos novos céus e nova terra. Amém. Agora nós queremos viver à altura da pessoa que Jesus deseja que sejamos. Isto é, viver como, ser como Jesus deseja que nós sejamos nesses últimos momentos. Eu quero terminar fazendo uma oração. Eu quero orar com você que quer nesta manhã pedir: Senhor, eu quero viver como se Jesus voltasse hoje. Senhor, eu quero viver em conformidade com o desejo. Eu quero fazer tudo o que tu desejas que eu faça nesses dias finais da terra. Alguém que quer pedir para Deus: Senhor, me ajude a viver como se estivesse vivendo o último dia dessa terra, desse planeta. Alguém quer se levantar? Eu quero orar com você. Amém. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Vamos orar. Querido bondoso Deus, te agradecemos porque Jesus nos ama e nos quer salvar. Te agradecemos porque a Bíblia nos fala que Ele não quer que ninguém se perca. Nenhum de nós que estamos aqui na igreja, nenhum de nós dos que não estão na igreja. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Te agradecemos por isso, ó Deus. E te pedimos que nos faça viver em conformidade com a realidade da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Toma-nos em tuas sagradas mãos. Te pedimos que abençoe essa igreja de Denbury, para que essa igreja que ora luta, uma igreja militante, para que essa igreja seja uma igreja totalmente vitoriosa no lar celestial. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos